coffee and cigarettes, newspaper and no regrets. It's my new kind of morning sun. Viagens Italiano no OC elogiou os melhores pastéis de nata de Lisboa, atribuindo lugar à marca Nata. Os pastéis de Belém da Confeitaria Nacional também foram reconhecidos, no entanto, o pastel da marca Nata foi considerado o melhor. Ficamos agora com o tema de Chris Brown, Beautiful People. Eu faço andá-la mal. Diz-se que eu sou da Lady Di, agita muito o mercado. A Cadillac tem o monopólio das bicicletas em Pequim. Berlusconi distribui pizzas pelas ruas de Bombay. Desce o marco na Sibéria, sobe o dólar na Lapónia. E os índios da Amazônia compram grupos financeiros por um punhado de conchas importantes de banqueiro. It's a Dow Jones. It's a Dow Jones. It's a Dow Jones. It's a Dow Jones. Você espirra em Nova York e lança em crise o planeta. Na cama sinto onda de choque, é o efeito borboleta. Caro diz que o sol vai cair nas malhas da recessão. É a trava do milênio, é a grande depressão. Os pigmeus do Gabão compram ações da Durex. Os tuaregas do Sará aspergem-se com laca flex. E os lamas do Tibete têm no pulso um rolé. Mr. Dow Jones, ou vejo El Capones. Dizem as más línguas nos seus grandes fontes que nada sem direito, a bondo nasce torto. Que um homem é só homem depois do morto. Tudo me parece bem, tudo me parece normal. Fala-se da maior crise que já se viveu em Portugal. Não sei, não sei, eu sei, oh. Sem os bebés, em vez de daddy, dizem money. O seu medo é Casa Branca, que vai cair nas mãos da Sony. Nova ordem mundial assenta em TV, amor e silicone. Se houver guerra, o Bill Clinton varre tudo a saxofone. O Rio Ganges e o Nilo são vigiados pela CIA. Madre Teresa em Malibu vai pregando o seu estilo, para que você seja sempre americano tranquilo. Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones, também esteve no Festival Marés Vivas no dia a seguir a James Morrison, no dia 20, e Mr. Dow Jones, é o tema de Rui Veloso, juntamente com os Expensive Soul, que vamos ouvir agora mesmo. People O ator português que ficou conhecido nos Estados Unidos pela sua participação na série A Bíblia terá uma participação especial na série Revenge. Esta é já a terceira temporada e desta vez Diogo Morgado interpretará um médico. A série tem data prevista de estreia para dia 29 de setembro na ABC. Para terminar mais uma edição de Motivação, ficamos com o tema Kings and the Queens dos 30 Seconds to Mars, que também atuaram no Festival Marés Vivas no dia 20. Por isso, até à próxima segunda-feira. Father has spoken.